Eu vou falar sinceramente, minha paciência se esgotou, podia não dar mais. Todo meu tempo se acabou, eu vou falar assim bem depressa. Eu tô na pressa, vou detonar, vou acabar, pulverizar, esmirilhar com quem não presta. Como pode ver um homem sossegado, estado abalado e injuriado, está desempregado, sem perspectiva de melhor em sua vida. Porque preto nasce pobre, cresce humilde sem saída. Seu ritmo de vida com o crime ao seu redor, quem segue essa trilha, o final sim, eu já sei de cor. Ser um craque, ser um jogador, provar a todo instante qual é o seu valor. Na zona leste, norte, oeste, sul, trabalhador, eu sei que tá cansado disso tudo. É real, eu digo pra você, no mundo você vale o que tem, se liga aí. No mundo seu status dá seu preço, baby. É, qual é o seu valor? É, qual é o seu valor? No mundo seu status dá seu preço, baby. Qual é o seu valor? É, qual é o seu valor? Eu não consigo mesmo entender o que se passa. Viagem na cabeça de uns malucos, qual a graça? Salário de 300 e pouquinho por mês. Ganância e status o tornaram freguês. Dívida obtida, refém de um crediário. Um tênis de 800 no pé, desnecessário. Me prove o contrário, me diga sem rancor. Será que as etiquetas no armário ditam seu valor? Pense nas famílias, sem ter o que comer. Crianças que trabalham no farol para sobreviver. Quem é que ainda não viu? Playboy que humilhou e da cara dele sorriu. Eu sei que você viu a exploração infantil. Filhos da nossa mais amada pátria, mãe gentil. Na moral, eu digo pra você, no mundo você vale o que tem, se liga aí. No mundo seu status dá seu preço, baby. É, qual é o seu valor? É, qual é o seu valor? No mundo seu status dá seu preço, baby. Qual é o seu valor? É, qual é o seu valor? No mundo cê vale o que tem, tô ligado. Se não tem, não é ninguém, é embaçado. Vários truta do teu lado, se tem grana, aparecem várias minas dizendo que te ama. Fama, cama, tudo isso aqui se compra. Sodoma, Babilônia, Babel, o cão zomba. Estima, consideração, pesou na balança. Equivalente àquilo que o teu dinheiro alcança. Até na família, interesseiro é mato. Depende do que cê tem, é sempre bom trato. Tem quem mata pai dormindo, golpe fatal. Vendendo a alma por cobiça pelo fio metal. Moleque que cresceu na área junto comigo, agora quer me assaltar, virou até inimigo. Cegueira pelo ouro, mata qualquer amor. Mundo louco, me diz qual é que é teu valor. No mundo seu status dá seu preço, baby. É, qual é o seu valor? É, qual é o seu valor? No mundo seu status dá seu preço, baby. Qual é o seu valor? É, qual é o seu valor?